Encontrei o corpo do meu filho com a caneta na mão e o caderno aberto nesta página. Não sabia que ele fazia versos. Poesia. Escrevo sobre meu tempo no traçado à mão. Fruto de algum momento, linha sem contradição. Sonho incluído, pessimismo excluído. Sei o que não é preciso na busca do meu sentido. Coloco o mundo em ordem no meu pensamento. Vivendo e morrendo, me recriando a cada momento. Igual a rima que eu erro na folha que eu amasso. Parte de mim que vou matando a cada pedaço. Mas se comece, a mesma eu refaço. Dando vida a meu ser de volta ao compasso. Barulho no fone de ouvido e silêncio na rua. Completamente envolvido e já são mais de duas, na ambição de alcançar os sonhos que eu persigo. Não pode ultrapassar os valores que eu sigo. Não podem se contradizer com o que eu digo. Vão ver eu vencer junto com meus amigos. Essas linhas me ensinaram a viver na rua pensando em você. Hoje é dia de escrever, hey, não vai esquecer a razão do ser. Essas linhas me ensinaram a viver na rua pensando em você. Hoje é dia de escrever, hey, não vai esquecer, sei, a razão do ser, hey. Pago barato em meus cadernos, faço rima sem preço. Simples e de coração, assim eu te ofereço. A cada folha branca um recomeço. Não é questão de dinheiro, é questão de bom senso. Eu trago a vida oferecida em forma de rima. Desconfiança do mano que vende na esquina. Minha vida é música alta, dinheiro em falta. Mas sempre andei no meio de quem assalta. Na autocontrole na palma da mão, tá? Traz paz pra alma e o coração, ha, faz capaz de sair da ilusão, ha, faz mais pra vencer na missão. O tempo corre, a gente anda aqui. Cresci e o que eu vi me fez MC. Enquanto o vidro ainda corta minha pele, enquanto o vento ainda toca minha pele, enquanto a música arrepia minha pele. Portanto, cada vez mais a XL. Essas linhas me ensinaram a viver na rua pensando em você. Hoje é dia de escrever, hey, não vai esquecer, sei, a razão do ser, hey. Essas linhas me ensinaram a viver na rua pensando em você. Hoje é dia de escrever, hey, não vai esquecer, sei, a razão do ser, hey. Isso anota aí no caderninho que é pra depois não esquecer, né? Tá certo.